Jaguar Discord, nação e cópia, uísque, confere. Meia 04, passando Duna, completa de aproximação, torre no 8, decimal 6. Turno no 8, 6, chamarada, breve. Salvador, muito boa noite. Gol 1604, estabilidade LS, estão no 0. Victor, Mike Charles, tem a pista vista. 604, boa. Tem pouso autorizado, 9 no 0. O vento Salvador 120 com meia dúzia. Livre, posição 0, gol 1614. No 0, gol no 2. Na forma de pelo, 55 no 5. 1-0 no 4, o ajuste, 55 no 5. 1-0 no 4, 55 no 5. 4-0, 9-50. Decolagem da 10, curva direita. Saída da EL, Lida. Após Lida, vou direto B10. Controle 19-8, torre 18-6. Transponder 5-0-7-0. Tem quantos nós? 5-5 no 5. A EL, transição Lida. Após Lida, B10, 5-0. Vai decolar 1-0, curva direita. O transponder é o 5070 e o controle 119.000, abjet 6747 na 3. O controle é 19.8 e a torre 18.6. 19.8 e 18.6. Correto, reporte pronto. Tá bom. Cinco nós cinco, tem condições de voar Duna? Afirmativo, para voar Duna. Voe Duna e desce para 2.000 pés o ajuste no 0-4, reporte estabilizado em ILS XR da pista no 0. Sente Duna 2.000 no 0-4, reporte agora estabilizado em ILS, paga 1 no 0, 5 no 4. Salvador, boa noite, Azul 4209, cliente da UISC, autorização com fim, nível 360. 4209, boa noite, UISC confere, aguardo fazendo até a cópia. Azul 4209. Meia 04 aos 47, direita, solo 219. quase não tem. Boa noite, dona 604. 04, boa, táxi Alfa. É aí, repórter antes da Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette, é o 604. Controle ao TP 555. Siga 555. Okay, é, pode informar se nós fomos no número 1, a gente poderia cancelar e ainda encurtar um pouquinho a entrada. É o número 1 na aproximação. Plano para cruzar na base 10, TP 555. Vai pousar na 1-0, 5-5-5? Na 1-0. Gente, trip 5-5-5, regra de voo modificada aos 2-3-4-9. Desça para o na 1500 pés e condições visuais e reporte visual com campo. Gente, 1500, condições visuais, reportaremos visual com campo. Trip 5-5-5. No 5, reporte na final da pista 17 e chame o ator de Salvador e o 98 decimal 6. Reporta lá na final da 17, é, chama a gasolina 18,6, tem 5,5. Trip 5-5-5. Trip, boa noite, ajuste a 1014, reporte na final da 17. Boa noite, 1014. Ok, eu acho que eu me expressei mal, posso pousar na 10? Pode, reporte na do vento. Ou se quiser, ingresse direto. Já dá presente, prossiga pra base e reporte na final da 10. Ok, reportaremos na final da 10. O Trip 5-5-5, muito obrigado. Pronto, cópia? Pronto, 4209. 4209, autorizado com fins 360, na UPS do Luno 6, decolagem da 10, curva direita, saída da EL, Leda, após Leda, vou direto bridge. Controle 198, torre 186, aciona 5077. Autorizado com fins nível 360 via pêndulo 16, decola da 10 com curva direita, saída da EL após Leda e após direto bridge. Controle 19.8, torre 18.6, transponder 5077, azul 4209. Azul correto, reporte pronto no portão 8. Azul 4209. Oscar, até o quilo, prossiga. Qual o pátio? É enfermo? Gente, é transporte de enfermo? 595 na escuta do controle. Autorizado para Ilhéus, nível 120. Decolagem da 10, correção da 17, direita, saída coral, controle 19.8, transponder 5073, aguarde para cotejar. até o quilo, Cotege. Correto, 5073, reporte para acionamento. Para 2000, Rio 5972, Rio. Rado. Torre Salvador, TRIP 5595, na final da 10. TRIP, pouso autorizado, uma centena com 10. Certo, pouso autorizado, 5595. Duna, Washington 624. Washington 624, autorizado Duna, desce para 2000 pés, reporte estabilizado na LS X-Ray da pista 0. Obrigado, 2000, desce Duna, reporte estabilizado X-Ray, mantendo o pulo 8. Né? 5 no 5, aos 1 no 7, prossiga na minha escuta até o Pátio 3 ver aquilo. Gente, na sua escuta até o pátio 3, naquilo, TRIP 5595. 5972, aproximação. 5972, complete aproximação, torno no 8 decimal 6. Eita. Boa noite, 5972, está na aproximação final. Rio, tempo autorizado 90, vento a centena com 10, ajuste a 1014. E confirme a instrução para o Rio 5972. Afirma, pouso autorizado 90, vento a centena com 10. Delivery pouso Rio 5972, passa a frequência está de 2 para 3. Clareza. Gente, obrigado. Estabilizamos 6224, né? Aguarde transferência das comunicações 6224. Aguarda 6224. Solo Salvador, boa noite, é o TAN 3305 novamente para cópia Recife 330 a nível. Sim, 330, escute a Whisky, aguarde cópia. Está ciente da Whisky, 305 da TAN. Complete aproximação, torno no 8 decimal 6. 18, 6, obrigado senhorita, daqui a pouco, estamos baixando o trabalho. Até. Vento azul 4209. Estamos daqui a 2 milhas, mas já está baixando o trabalho. 224, ciente, continue, aguarde que está livre. Guarda. O 5972 a 03, na minha escuta até o PAT 3. Na minha escuta, 5972. Estação autorizada de chegada Mari, deixe manter o nível 050, ajuste no 0 no 4. Chegada Mari, nível 050, no 0 no 4, gol no 076. 224, pouso autorizado na 10, uma centena com 10. Centena com 10, autorizado 10, 61, 62, 24. Fortaleza, segundo. Para pushback, acionamento da DG 2743. Gol 3 autorizado, reportar. Autorizado. No 2, aguarde o push. Aguarde para o push no 2. É, torre, não escuta o 5972. Prossiga. Qual seria a posição que nós vamos estacionar? Tem informação aqui de posição 7. 7, onde fica isso? É aqui? Não entendi. Ah, ok, já está. Equalizador aqui. Tá, 9 para o táxi, Alterna Galeão, autonomia 3 horas, 1 nono minuto, POB 112. Paciente, vai taxiar via Pátio Índia, seguindo o traço para o Webjet, 18,6, quanto espera? Táxi via Pátio Índia, seguindo o Webjet, quanto espera, 1,9,6, azul 4239. Taxi Webjet 6747 com Uno 38, 4 horas e 10, alterna com... Espera 1014, nós. O 18,6, no ponto espera, bom gol. 7 pela Índia, 18,6, Webjet 6747. Solo, boa noite, Oxanel 6224, livrou. 6224, táxi Alfa e mantenha-se da Juliette. Alfa e mantenha-se da Juliette, 6224. Salvador, Tana 3305. Prossiga. Tem um inicial footstep na guarda fria? Após o azul passar a sua cauda, autorizado. A sua saída é Pucaracaju. Pucaracaju, obrigado. Após o azul, o senhor vai aguardar o tráfego da sua companhia, que vai parquear no portão 1. Após o mesmo, o senhor vai iniciar no portão 2. Afirmo. Quatro, após o azul, vai prosseguir portão 1. Após o azul, portão 1, 6224. Salvador, Airjet 747, próximo ao ponto de cara da onda 0 por 1. É 747, ingresso de decolagem, centena com 10. Cruzado a linha e decolar da onda 0 por 747. Beleza, senhor. Qual é a responsabilidade de quem fazer o balizamento da aeronave quando chega aqui no estacionamento? Ou da Infraero ou da companhia, senhor? É, segundo a companhia, é da Infraero. Não tem ninguém aqui. Não tem ninguém. Pode. Infraero. Não tem ninguém aqui. Tá? Não tem balizamento. Só põe fora. O cliente vai entrar em contato com a Infraero e questionar. Tá, ok, muito obrigado. Salvador Azul 4209, pronto, ponto de espera 10. 4209, ciente, mantém o ponto de espera. Ok, Azul 4209. Firma, senhor, segundo para cópia. Plano 3305, cópia. Copia, prossiga. Recife autorizado, 330, Operuísque 58, decolagem no zero, esquerda, saída por Caracaju, controle 198, torre 186, transponder 5103. Autorizado Recife 330, nível, primeira aerovia, Santa Luís 58, decolagem até a curva esquerda, por Caracaju é a saída. 198, controle 186, é a torre 5103, transponder. 3305, correto, reporte TAC. Então, 3305, vai reportar. O azul, a Lima tem no zero. A Lima tem porque no zero azul, 4209. O no 604, cópia. Autorizado Recife, correção. Autorizado Fortaleza, 370, Nopper Zulu 9, decola no 0, esquerda, saída Momo Frote, controle 198, torre 186, transponder 5057. 747 aos 11, 198, bom voo. 198. Outra estabilizada aqui, pegou no 076. Controle 976747, decolou, perfil da El, cruzando 2000. 6747, contato radar na decolagem, voe Leda após Leda Bidev, submantém o nível 340. Leda Bidev, 340, 6747. Índia, seguindo o tráfego da Oxamé, 18.6.0. Bate o Índia, seguindo o tráfego da Oxamé, 18.6, quando pronto. Então, 3305, boa noite. Para o TAC, CNN 310, estamos com 1-1 a bordo, 2 horas, 3 horas e 30, alternando Salvador. Confirme só o POB. 111, 1-1-1. Gente, via Índia, o ajuste 614, 18.6.0. Via Índia, 14, 18.6.0, com a bola desligada.